53567, chame Recife, 1260, TAR 288. 3567, agora com Recife 260, 288. Boa noite, Trip 5491, lembrando. 491, prossegue Alfa Juliette, posição 4 no Pátio 3. Alfa Juliette, posição 4, Pátio 3, 5491. TAM 3894, chega da Mar e desce para nível 050. Da Mar e desce 050, 3894. Olha, Oxa 6201, decolou, tá cruzando 1200, nossa escuta. Anel 6201, contato radar, sua para nível 360 na saída da ELO. 360, podemos guardar ela, presente? Por exemplo. Na ELO 201. Passa, ele é previsto para São Paulo, Guarulhos, cara. Na ELO Leda Bridge. ELO Leda Bridge, obrigado. Controle Salvador, trip 5219, boa noite. Trip 5219, acione transponder 5063. Trip 5219, copiou o controle? 5063 setado no transponder 5219. Contato radar, cruzando 3 mil pés para nível 200 no perfil de saída Arbor. Para 200 no perfil da Arbor, trip 5219. Nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5072, coteja. Nível 360, Perzulu 10, decola da 10, primeira curva direita, 1208, decola 5072, alô, chame a 1162 e braço. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Muito obrigado. Previsto da Euleda Bridge, aguarde cópia. Salvador, boa noite, gol 645. Bridge? Chanel 6201, acordando diretamente com Recife, frequência 1250, terno 3325. 25 com 3325, obrigado. Então 3894, autorizado ELS para pista 90, reporte estabilizado. Gente, autorizado ELS para pista 90, 3894. 17? Sente, saída prevista, Pouca Transição Aracaju, número 3 para cópia. Está 3897, pronto para cópia? 3897. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5101, no cotejo. Autorizado 340, Perzulu 10, executa da Euleda, após Bridge 208, controle aciona 5101, 3897. Nível autorizado 320. 320 autorizado então, são 3297. Protejamento correto, chame para pushback e acionamento. Demorar. Coluna 645, pronto para cópia. Escuta. Autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da Euleda Yields. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5076, coteja. Ok, autorizado para Vitória, nível 360, Upper Whisky 50, saída da Euleda Yields. Decola 50, curva direita, controle de saída 1208 e o transponder 5076. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Trabalhamos pronto, voo no minha parte. Alfa Eco Fox, pronto para cópia. Autorizado Recife, nível 270, via Upper Whisky 58, saída Pouca Transição Aracaju. Decola da 17, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5003, coteja. Pessoas a bordo. Alfa Eco Fox, altímetro 1012 para acionamento, chame torre 1 decimal 6, informa pessoas a bordo com a torre, bom voo. Controle de Salvador opera na frequência 120, decimal 8. Para o termo 288. 260-288-5209. Papa Romeu, uniforme Tango? O seu acionado que transponder? Estamos na frequência 260-1288, o atentor? Paulo Gol 645 no botão 1 no pushback acionamento. 645 autorizado, chama para o táxi. Camarada. senhor, boa noite. 3894, Daniel Bruno. 3894, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette, 3894. Osasco na 645? Cinco. 94, mantém posição antes da Juliette. Mantendo. Chegou no 645, 60 a bordo, 3:20, até na Campinas. Altímetro no 0, no 2, táxi via Índia e Alfa no ponte Escara Torre, boa noite, sinal 6, bom voo. 8:6, boa noite, voo 64. Tá 3894, táxi via Juliette, portão 3, observando a aeronave da Gol, saindo do pátio. Juliette para as 3, sempre voa, 3894. Volta 38, na verdade, para tiver questionamento. Presente autorizado, chama para o táxi. Poder a táxi na 3297. boa noite, eu fui 3564, autorizado Maceió, nível 190, via Golf 677. Saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8. Aciona 5060, coteja. Autorizado Maceió, nível 190, via Golf 670. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Gol Alave 71, chegada ponte, desço para 4 mil pés, ajuste na 012. 4 mil pés, 1-0, 1-2, gol Alave 71. Táxi está 3897 a bordo 214, alterna galinha autonomia 4 horas. Autonomia? 0400, na 3897. Gente 214 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. 012, ponto de espera 386, com a torre, está 3897, bom voo. chame Recife 1251, no alterna 13325. 51-3325, obrigado, colega. Boa. Tá na posição 2 para posicionamento. 20 autorizado, chama para o táxi. Camarada, táxi. 62. Solução do Trip 5464 para pushback no momento. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 5464. Chamé 6259, está pronto para o táxi com 150 a bordo, alternando o Galeão com 5 horas de autonomia. 2150 a bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 noite, esse momento é bom voo. Obrigado, 118.6 via Índia Alfa, 6259. 3897, contato radar, sua para nível 320 na saída da ELA. 320 no perfil da ELA, 3297. Salvador Gol, Ronaldo 71, na ponte piloto autorizado X-Ray. Desceu 2000 pés, ajuste na 012, autorizado ILS, XP pista na 0, rapaz estabilizado na 971 da Gol. Vou reportar estabilizado X-Ray, Gol 19971. Pode voar da Elda presente? Afirmativo 3897. Voa Luciano da Elta 3297, obrigado. Salvador, trip 5464, fala táxi, eu falo a meio de 4 horas, 60 no POB, alterna Aracaju. 60 a bordo, altímetro 10 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite 16, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera do almoceiro, 18,6, obrigado, uma boa noite. No 971, desça para 2000 pés, ajuste no 012, reporte estabilizado LS. Reporte estabilizado LS, vou ao 971. Olha o Papa Romeo Alfa Echo Fox, decolando, curvando imediato à esquerda, ascensão para 277. Gente, contato radar vigilante, Alfa Echo Fox Trot. Fox. Salvador, tá 3897, passando 1120, possibilidade de acordar na proa de brise? Aguarda. Gol 1971, torre 118, decimal 612. 612, boa noite, da volta. Sete, chame Recife, 125, 1, alterne 1, 3325. 1-25-1-3325, boa. Salvador é Ocean Air 6259. 6259, suba 360, Cidadão. Ao 360, tô subindo. Pode voar da a Leda, da presente, o 6259? Afirmativo. Voando Leda, subindo 360, obrigado. Escuta, Gol 971, livrou na sua escuta. Gol 971, táxi via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, gol 971. Papai Romeu Alfa, Eco, Foxtrot, chame Recife, 125, 45, alterne 134, decimal 5. 125, 34. Controle Salvador, é o trip 5464, descolou. 5464, 190, sai da boca. Ok, boca ou nave zero. Quando puder, sinal 170. Suba 170. Ok. Chané 6259, chame Recife 125, décima 1, alterne 13325. Ok. 125, 13325, Chané 6259, vai chamar, obrigado. trip 5464. 3197 para o Galeão. Boa noite, 3197, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5117, coteja. Afirmativo, 3197, 360, Galeão, conforme Upper Zulu 10, da Euleda Bridge, 208 na saída, 5117, outra fora. Cotejamento correto, chamará pushback sonamento. Chamará o 3197. Autorizado direto Maceió, trip 5464. 5464, obrigado pro ano, Maceió.